Boa noite, estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. E nas próximas duas horas vou dar-vos alguns dos melhores lançamentos de 2014. E vamos começar a toda a velocidade. Para começar temos os Teutónicos Accept e a música Stampede, música retirada do 14º álbum da banda, o álbum Blind Rage. E este álbum marca o fim de uma era nos germânicos Accept. É o último álbum a contar com o guitarrista Herman Frank e com o baterista Stefan Schwarzman. Para vocês, Accept Stampede. Eu fui sempre teu herói. E após Accept, ficamos com o projeto Allen & Land e a música Solid Ground. Este projeto reúne duas das maiores vozes da atualidade, os dois vocalistas Russell Allen e John Landa. Este projeto já está no seu quarto álbum, o álbum The Great Divide, mas este álbum The Great Divide é um álbum diferente dos anteriores, já que não conta com o compositor e guitarrista Magnus Carlsen e conta com Timo Tolkki, ex-guitarrista dos Stratovarius. E vamos agora para uma nova sequência, uma sequência que vai ser dedicada a sons mais melódicos. Vamos entrar no hard rock mais melódico com dois lançamentos de 2014, duas bandas que se estreiam em 2014. Para iniciar, temos os britânicos Night by Night e a música Time to Escape. Esta música é retirada do álbum Night by Night. Para vocês, Night by Night, Time to Escape. Yeah. Após Night by Night, ficamos com o projeto que reúne Nigel Bailey, Greg Morgan e Vinnie Burns. Estou a falar-vos dos Three Lions e do álbum Three Lions, primeiro álbum da banda, ficamos com a música Twisted Soul. E vamos agora para uma nova sequência. E a próxima sequência vai iniciar-se ainda com sons hard rock melódicos. Para iniciar esta sequência temos os suecos Work of Art, que em 2014 lançaram o seu terceiro álbum, o álbum Framework. Para vocês, Work of Art, The Machine. We've all been told. Under the sun. E após Work of Art, ficamos com os também suecos Hit e a música Point of No Return, retirada do quarto álbum da banda, o álbum Tearing Down the Walls, segundo álbum a contar com o vocalista Eric Gronwall. E terminamos esta última sequência com os Gotthard e a música Bang, música retirada do 11º álbum da banda, o álbum Bang, e é também o segundo álbum a contar com o vocalista Nick Mader, que substituiu Steve Lee, que substituiu o falecido Steve Lee. E vamos agora para uma nova sequência. Para iniciar esta sequência, temos um dos nomes mais famosos da história do hard rock, um dos grandes ícones dos anos 80. Estou a falar-vos de Slash. E em 2014, e sob o nome de Slash featuring Miles Kennedy and the Conspirators, Slash lançou o álbum World on Fire. Para vocês, Slash World on Fire. We are tragic, and they say we're born to lose. You're the size would have to be a double D. Oh yeah. Drop a new- após Slash, ficamos com os californianos Steel Panther e a música If I Was The King, música retirada do álbum All You Can Eat, terceiro álbum da banda. Esta banda iniciou-se no início dos anos 2000 sob o nome de Metal Shop. Entretanto, trocaram para Metal School e nesta época, tanto como Metal Shop como Metal School, era uma banda de covers. Apenas quando trocaram o nome para Steel Panther é que começaram a fazer originais. E terminamos esta última sequência com os britânicos Uriah Heep e a música The Law. Esta música é retirada do álbum Outsider, 24º álbum da veterana banda. E vamos agora para uma nova sequência. Vamos entrar na sequência mais metal do nosso Riff Service. E para iniciar esta sequência, temos um projeto que reúne o baterista Ray Luger, o vocalista baixista Doug Pinnick e o guitarrista George Lynch. Estou a falar-vos do projeto KXM, que em 2014 lançou o primeiro álbum deste projeto, o álbum KXM. Para vocês, KXM Gunfight. The people, the solution, yeah, right before my eyes, right before my eyes. Oh, gonna be a gunfight like you never saw before. Gonna be a gunfight like you never saw before. Gonna be a rising up, so brave. Take your joy. Gonna be a gun. E após KXM, ficamos com Within Temptation, Let Us Burn, música retirada do sexto álbum da banda, o álbum Hydra. Continuamos a sequência com os Primal Fear e a música Alive and on Fire, música do décimo álbum da banda, o álbum Delivering the Black. Esta banda conta com dois membros desde o seu início, o vocalista Ralph Shippers e o baixista Matt Sinner. E terminamos esta sequência dedicada ao metal com Grand Magus e a música Dominator. Esta música é retirada do sétimo álbum da banda sueca, o álbum Triumph and Power. E vamos agora para uma nova sequência dedicada a metal. Para começá-la, temos uma banda britânica de metal progressivo. Estou a falar-vos dos Threshold, que em 2014 lançaram o seu décimo álbum, o álbum For the Journey. Para vocês, Threshold Turned to Dust. I walk Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Threshold, ficamos com os holandeses Exandria e a música Nightfall. Música retirada do sexto álbum da banda, o álbum Sacrificium. Atualmente, a banda conta com a vocalista Diane Van Giersbergen. Vocalista que não tem qualquer relação familiar com Anneke Van Giersbergen, ex-vocalista dos The Gathering. E terminamos esta sequência dedicada ao metal com os Ring of Fire e a música Empire, música retirada do álbum Battle of Leningrad. E esta banda, os Ring of Fire, são um verdadeiro Dream Team, já que contam com Mark Balls como vocalista, Tony McAlpin como guitarrista, Vitaly Kupri nos teclados, Yami Jovinen na bateria e Timo Tolki no baixo. Sim, Timo Tolki neste álbum toca baixo. E vamos agora para uma nova sequência. E para iniciar esta sequência temos uma banda que vai fazer a ponte entre o heavy metal e o hard rock. A banda, quando iniciou, era uma banda de power metal, mas ao longo dos anos ganhou cada vez mais influências e características de heavy metal tradicional e de hard rock. Estou a falar-vos do Zed Guy, que em 2014 lançaram o seu 10º álbum de estúdio, o álbum Space Police Defenders of the Crown, e liderados por Tobias Sammet, e no seu 10º álbum fica aqui a música Love Tiger. Para vocês, Zed Guy, Love Tiger. Após Ed Guy, ficamos com os norte-americanos X-Drive e a música Love's a Bitch, música retirada do primeiro álbum do projeto, o álbum Get Your Rock On. E esta banda conta com Keith St. John nas vozes, Jeremy Bruner na guitarra, James Lomenzo no baixo e Fred Fisher na bateria. Seguiu-se Night Ranger e a música Rolling On, retirada do 11º álbum da banda, o álbum High Road. E este álbum marca a saída de Joel Orchestra dos Night Ranger para os Whitesnake. Joel Orchestra foi substituído após este álbum pelo guitarrista Kerry Killy. E terminamos esta sequência com os suecos Dalton e a música One Voice, música retirada do 3º álbum da banda, o álbum Pit Stop. E o que a banda fez foi um verdadeiro pit stop, já que teve 25 anos sem lançar nenhum álbum de originais. Antes do álbum Pit Stop, o segundo álbum da banda foi o álbum Injection e foi lançado em 1989. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service. E para começá-la, temos uma banda que é relativamente conhecida por quase todos que gostam de hard rock. Estou a falar-vos dos Tesla, que em 2014 lançaram o seu oitavo álbum, o álbum Simplicity. Para vocês, Tesla, Rise and Fall. My skin begins to crawl. And I took it all for granted, and I made it all convincing for a while. The curse is I miss you, and it stalks me like a shadow. Not a single day I don't replay. Last night together, love will always be something that's missing. Yeah, you are the only dream I can't see to hold on to. I'm the man who has everything, but nothing at all till I have you. Was I thinking, driven by some grand illusion, losing everything I wanted to be free, yeah. My heart is heavy, and I brave my way around it, justify believing. E é com uma belíssima balada dos Mr. Big que terminamos o nosso Riff Service de hoje. E esta última sequência iniciou-se com Tesla, Rise and Fall, seguiu-se State of Salazar, uma das novas esperanças do hard rock AOR mais melódico, que em 2014 lançaram o seu primeiro álbum, o álbum Eat Your Heart Out. Esta banda sueca é uma banda na qual eu deposito muitas esperanças para o futuro. Seguiu-se duas bandas clássicas. Em primeiro lugar, Winger e a música Tin Soldier, do sexto álbum da banda, o álbum Better Days Coming. E como eu havia dito, terminamos com Mr. Big, The Man Who Has Everything, do oitavo álbum de estúdio da banda, o álbum Stories We Could Tell. Este álbum foi realizado um pouco à pressa, porque é quase um álbum de despedida para o baterista Pat Dorpey. Foi-lhe diagnosticada a doença de Parkinson e ele queria deixar um último legado. E é com Mr. Big